800 AM. Encontrei minhas fitas demo na gaveta e agora eu vou colocar para tocar. É o Santa Demo na Rádio Universidade. Da Rádio Universidade, agora voltamos e... Também, eu voltei de férias e... Tu voltou, né? Só eu, infelizmente. O programa tá começando. Muito boa tarde, queridos ouvintes do Santa Demo, aqui pelos 800 AM. Hoje é dia 9 de agosto. Ih, esse ano tá voando, meu Deus do céu. Quando eu vou olhar a data escrita, que eu me dou conta. Tomara que voe até dezembro. É, né? Ainda mais que tu já deve estar louco de saudade da Laís. É, pra quem não sabe, eu sou Leonardo Cortez, eu tava de férias também, porque estavam apresentando a Andressa também, minha colega aqui de Santa Demo, o Gabi, a Carol e a Laís, que estavam também apresentando nesse mês de férias, e agora a gente voltou pra integrar mais a equipe do Santa Demo e também voltar com tudo pra falar sobre música autoral e essas... Pra quem já tava enjoado de sempre os mesmos, né, agora a galera tá voltando. É, chegou também mais um outro Matusquela pra falar de música, que acha que sabe de música. É, sabe um pouquinho, né? É, olha aí, estamos aí. Meu nome é Max Chami, em primeiro lugar, queria dizer que estou muito grato por estar aqui em um espaço interessante, música autoral. E vamos falar sobre música não usual hoje, né? Depois entraremos em mais detalhes aí, mas é um prazer. A gente que agradece aí, Max, de tu ter aceitado o nosso convite, de capaz, ter vindo até capaz. Aqui conversar com a gente e compartilhar um pouco do teu vasto conhecimento de música não usual. Nem tão vasto assim, mas a gente gosta e procura e vai atrás, se, né? Aprofundar, né? Se não é vasto, é pelo menos grande. Digamos que tudo eu faço por amor, né? O meu próprio selo, minha net label, ou seja, uma gravadora virtual sobre a qual a gente vai falar um pouco depois, ela não tem fins lucrativos. Então tudo que eu faço é feito por e pela arte mesmo, assim, para divulgar, para propagar, né? Especialmente aquele tipo de música que não encontra espaço. Então, a gente tá nessa batalha aí. O que por si só já é uma atitude não usual, né? Porque sim, cada não, vez não, não, não, porque tá mais... as pessoas querem mais aquilo que chega até elas através da mídia, mídia convencional. E tá faltando... Especialmente eu vejo na juventude de hoje que falta curiosidade, né? É. Falta o pessoal buscar algo novo. Talvez isso tenha relações dos aspectos positivos e negativos da internet. Isso já geraria um outro debate, né? Desse acesso enorme e facilitado à informação, mas que traz uma over, né? É muita informação, pouca assimilação e no meio disso ainda, né? É uma coisa bastante complexa e que mereceria um simpósio. É difícil até manter um foco, né? Com a quantidade de informação. Sim, que jorra. Tem que acontece uma coisa em determinado segundo, você já sabe. É uma coisa meio... admirável mundo novo, George Orwell, assim, parece que a gente está vivendo, né, em uma realidade vigiada, monitorada e que infelizmente ainda vigora só o pouco repertório que as pessoas, mais pessoas vão sim, porque existe a questão assim da necessidade de gerar lucro, né? Então, os anos 70, 60, ainda, digamos que a mídia era mais ingênua e menos predadora. Hoje ela está bem mais focada. Estuda-se comunicação para isso, sim, né? Não, aqui. Pode ver assim, ó, hoje um dos públicos, só um exemplo, assim, um dos públicos que é mais visado são as crianças. Que mais vende. Antigamente comprava-se uma roupinha ali, hoje não, tem a moda infantil, é um novo nicho pra, né? Ele já então, trata a criança como consumidor, né? Como, e tu tem filho, tu pode... Tenho filho, saber. Posso falar, é um consumidor e um consumidor voraz. Sim. Né? Porque ele é uma presa fácil, né? Ele, a mídia vai... Não, e tu nota assim, ó, que até da minha geração, a gente comprava ali, né, o que dá. Hoje em dia eles são exigentes. Sim, né? Eles sim, sabem sim, pegar sim. Também. Tem os Ou canais. Eles recebem até, digamos assim, bem abrupto, porque eu não vejo assim uma criança assim querer um tablet. Aí depois, geralmente, assim, um pai resolve dar pra criança, assim, como resolve deixar passar todo o tempo com um DVD. E isso tá se tornando também muito frequente. Os pais também estão tornando as crianças mais comodistas e mais acomodadas, assim, em coisas que são bem mais simples, que não vão ocupar todo o tempo deles. Não, é que são gerações. A geração lá dos anos 50 traz uma carga de informação, preconceitos, conceitos, que é jogada pra cá. Eu tenho 45 anos. Fui criado dentro de um contexto que nem existia internet, brincava com brinquedos de madeira, televisão, ainda pegava só a Globo. E hoje é uma coisa, é um caleidoscópio, né? A gente vê que as possibilidades são infinitas, mas o mais interessante, que eu acho que ao menos na internet você pode fazer escolhas, mesmo que seja uma má escolha, procurar, digamos, uma coisa terrível como pedofilia, ou pode procurar a cultura, né? Não é como a TV, que a TV tem uma programação estipulada e você ou engole aquilo ou não, né? Então, mas... Ela é mais, bem mais democrática, né? Sim, ainda bem, né? São questões, embora o Facebook seja dominado por pessoas... A gente muitas vezes posta, critica, fala mal na rede social, tipo, de um bilionário, né? Sim, a gente tá ali dizendo, sim. Porque o mundo é isso, o mundo é aquilo... Falando na rede social de um cara que é milionário, e então é muito contraditório. Mas, ainda assim, há vantagens, né? Ainda mais com essa questão aí, né, da Palestina e tudo mais. Se a gente for entrar nesse outro aspecto da música... Reza a lenda, não vou fazer nenhuma afirmação de que o rapaz é sionista, né? É. Tem uma série de coisas. E se você postar nudez, mesmo que artística, pode ser... imediatamente cortado conteúdos. Então há um controle, né? A internet não é uma zona livre. Na China eles não podem nem acessar o Facebook, eles têm a rede social deles lá só deles, né? Entre controle. Eles. É triste isso, terrível. Até um dia a gente tava os assuntos vão e vêm, né? A gente tava conversando com Molina e esse negócio que tu falou, que eu concordo muito, de tipo, na internet tu pelo menos pode escolher aquilo que tu... E a questão do comodismo também, parece que quanto mais fácil, parece que quanto mais ferramentas tu tem pra te informar, pra saber de alguma coisa mais, tu te acomoda. Tem esse efeito, não sei se o Leonardo... concordo comigo, mas esse efeito é um rebote, né? Porque a pessoa pensa assim, ó, se eu quiser baixar uma discografia inteira, eu baixo no meu tempo, vou dizer, até mas posso falar mesmo. Já tá nessa. Eu comprava um vinil e ouvia ele durante um mês. Sim. Hoje, em 5 minutos, você baixa uma discografia inteira e muitas vezes nem ouve, vai lá, guarda. É a questão, de ter, valor, né, também, esse surplus mesmo. Sim, a questão do eu possuo, muitas vezes... Aquela materialidade, ela carrega um sentimento, sim, né, não adianta. Tipo, por exemplo, se dá uma pane no teu computador, tu vê que na verdade tu não tem disco nenhum. Sim. Tu não tem nada pra ouvir. Não tem nada pra ouvir, exatamente. E se tu tem o teu disco, não, ali é teu, tem aquele encarte, tem aquele... É uma relação completamente diferente. É a questão da nuvem, né? Eu guardei informações no Gmail, confiando, esses dias eu fui lá tentar achar, não, sumiram. É. Estavam na nuvem. A gente é muito boicotado pelas máquinas. Essa nuvem aí chove e manda embora. Até tinha um tempo que eu comprava mais CD, agora eu não consigo mais por causa do dinheiro. Eu tô no mesmo caso, senão eu investiria em vinil, CD. O MP3 acaba sendo uma alternativa, né? Mas aqui no Brasil ainda o pessoal tem uma mentalidade muito, né? Mas lá fora. E eu tento, através do meu selo aí, fazer essa questão. Depois a gente vai entrar nessa questão quando vocês quiserem, de, por exemplo, assim, o nome do meu selo é Plataforma Records. Uhum, tá, né? Isso que eu ia te perguntar, onde é que veio. Foi uma coisa, porque plataforma é uma coisa assim que é um lugar, digamos, no meio do mar lá, onde pode, é um lugar onde pode aterrizar um pássaro, pode descansar, simbolizando no meio de um mar de mesmismo. Então, vai ali, é uma plataforma. Eu acho que essa metáfora mais ou menos simboliza isso. E não existe investimento nenhum. Eu faço tudo, como já disse, por gostar. Criei o selo. Comecei a contactar pessoas, comecei em novembro do ano passado, devagarinho, fui. Eu já componho há um bom tempo, né? Faço música não usual com o pseudônimo de Antoine Trauma já há um bom tempo. Já tive coleção de fitas demo, fanzine, então assim, ó, eu venho de uma outra geração, já fiz fanzine de papel, já divulguei fitas demo pelo correio. Então assim, ó, eu peguei todo esse processo, mas é uma coisa que infelizmente fitas cassete você nem compra mais hoje, né? Parece que uma mídia tem que substituir outra. Elas não são complementares, né? Então assim, a plataforma é um net label. O que é um net label? É uma gravadora virtual onde você hospeda, pode ser em um blog, pode ser em um site. Você cria um nome, cria um logo, trabalha, faz toda a parte estética, divulga os seus lançamentos. Eu, no caso, já tenho, se não me engano, 78 releases, 78 discos, não só de artistas brasileiros. Aqui eu trouxe alguns países em que tem um artista do Irã, um da Guatemala, dois do Chile, dois americanos, um da Itália, dois peruanos, um da Croácia, um alemão, e tá vindo um venezuelano ali. Além de muita gente brasileira que tá produzindo, perdida por aí. Gente lá do Nordeste, longe, outro do Centro-Oeste. Gente que tá produzindo perdida. Então, eu faço uma divulgação com banners pela internet e se cria uma rede de contatos. Existem grupos, como no Orkut tinha, como é que era? As comunidades. Comunidades, tem os grupos, os ali. Fóruns. Aí tem os grupos de música não usual, noise, porque tem vários rótulos, né? Uhum. Noise, glitch, drone, ambient noise, power, uhum, eletrônico, tudo isso. Depois até eu queria falar um pouquinho, só dar uma pincelada sobre, porque o pessoal pensa que esse tipo de música caiu do nada, surgiu hoje. Mas que na verdade ele é mais ela é mais velha que o rock. Sim. Porque quase vem daquela mesma linha do music concrete. Exatamente que eu ia falar. São dois vieses muito interessantes, que é a escola de Paris, que seria a música concreta, criada por um cidadão chamado Pierre Schaeffer, que era locutor e operador de rádio. Aí, através daquelas ondas, aquelas frequências, né, coisas... E tudo isso depois da Primeira Guerra Mundial. Eu tô colocando informações meio perdidas, mas é que, assim, ó... Porque, infelizmente, a guerra faz com que a ciência evolua. A fita magnética surgiu como recurso de espionagem na Primeira Guerra Mundial. Então, assim, guerras são coisas terríveis, mas infelizmente fazem o ser humano evoluir tecnologicamente. A própria internet, é, né? Sim, é militar. É militar. Eu uso militar. Então, pendrive também, se não me engano, foi criado na época da Guerra Fria. Isso, então, só para colocar aqui rapidamente, voltando, a gente tem essas duas escolas do final dos anos 40. Imagina. 47, 49, que é o pessoal de Paris com a música concreta, do Pierre Schaeffer, Pierre Henry, e a escola alemã, baseada em Colônia, com o Karl-Heinz Stockhausen, que é o da... Então, essa aí já é um pouco mais conhecida. Música eletroacústica. Ela é a mais conhecida, mas ambos brigaram um pouco por esse rótulo, até que o meio que fundiu, né? Mas o Pierre Schaeffer tem uma contribuição muito grande, porque ele pegava micro pedaços de fita magnética, colava com durex, ia colando, ia gerando loops e gravava o som de um trem e ficava colocando, né? Então são as primeiras experiências. Paralelamente a isso tem a música... que é as primeiras tentativas de gerar sons não orgânicos, sons sintéticos, da escola de Colônia lá. Mas eu acho que ambas são complementares e básicas para se entender esse conceito. E final dos anos 40, gente. Vamos pensar... A pessoa pensa... Ah, mas isso aí é barulho... arte... Né? É uma coisa. Não tem definição. Não tem essa busca pelo belo, nem sempre a arte busca o belo. Não. O pessoal aceita muito mais nas artes plásticas, por exemplo, uma arte abstrata, com uma coisa grotesca, com prego grudado, e coisa, porque vendo, a pessoa não tem uma experiência tão impactante quando ouvindo em alto volume um ruído que eu tava citando, que fiquei, tava comentando com o Leonardo, fiquei muito feliz que ele tem um conhecimento vasto aí sobre noise, música industrial e coisas que daria um outro programa só sobre música industrial. Estávamos falando sobre... A gente pode fazer a nossa parte 2. Estava falando sobre Merzbow aí, que é um dos pioneiros. Pioneiros mesmo são esses aqui, mas os pioneiros do noise, né? Tem várias instâncias, tem o Krautrock, que é o rock alemão da geração que rejeitou o nazismo e fez um rock progressivo, tipo Neu, que de progressivo tinha muito pouco, que parecia pós-punk, era uma coisa estranha, eles estavam em outra vibe, negando toda aquela geração ultra reacionária. Também poderia dar um outro programa. É que tu falando também, assim, a arte também tem muito daquelas pessoas que querem captar atenção pela arte. Sim. E a gente vê, tem gente que não consegue captar isso na música e também tem na literatura. Muita gente acha estranho ler o Saramago porque não tem vírgula. Muita gente acha estranho ler o Ricardo Piglia porque... Ah, ele fala de uma coisa a outra e depois pensa assim, eu vou escrever uma lembrança, tá? As pessoas não entendem isso. As pessoas ainda não entendem as coisas as coisas que são tensivas. Não, né? Tem coisas que são feitas, tem a literatura cyberpunk, que sim, é feita para ser bizarra, que é para tratar do obscuro, do submundo. Se você for pegar as letras do, sei lá, Lou Reed, que são metáforas sobre sadomasoquismo e o submundo de Nova York, tem escolas artísticas como dadaísmo, surrealismo, fluxos, do qual a Yoko Ono participou. Então, as pessoas têm uma tendência a ver a arte como a busca do belo. E não é a arte, é muito mais que isso. Porque a vida não é um mar de rosas. Cada um não é só capta... Não é só Romero Brito e Ellie Goulding que sim, a gente... Não. Nós nem tudo é Padre Lauro Trevisan e o outro, Paulo Coelho lá. Paulo Coelho. Existem escritores gore que tratam só de assuntos extremos, nauseantes, assim como na música. Existe música gore na pintura, mas a música ela é uma coisa mais invasiva, né? É. O ruído, se você botar alto, né, incomoda. É, quando tu lê assim uma coisa, tu pode imaginar e ter aquela perturbação que o escritor tá querendo passar. A leitura também tem. Mas quando tu ouve o som, realmente como tu falou, né? Ela te invade, ela causa a perturbação no teu ouvido, né? Botar um som pesado, um volume alto, ele realmente transtorna. Só pra gente não ficar só de conversa também e tocar som, sim, né? Vamos, e sim, conversando, sim, também. Só quis criar um contexto pra finalizar aqui mesmo. Eu vou deixar o endereço do meu blog, tudo junto, plataformarecords.blogspot.com.br. Lá você pode baixar gratuitamente todos os releases que estão em 78 já, né? Então, só esse adendo aí sobre o selo. Tá, então depois uma a gente baita fala, dica fala aí pra quem isso, se interessa por se esse interessa, tipo de música, não conhece, vamos, quer conhecer, já conhece, quer conhecer mais. Vamos também repetir a plataforma records.blogspot. Plataforma records, tudo junto, .blogspot.com. .br. Aí, ó, viu? É. Tudo em coro. Isso, não, e daí, quem quiser me adicionar no Facebook, eu estou lá E também tem o grupo, tem o grupo do Plataforma. Tem um grupo onde as pessoas debatem, conversam, os próprios artistas fazem brainstorm do que a gente vai fazer. Mas enfim, não vamos nos alongar, que sabemos como que... Como é que tá o teu nome lá no Facebook, pro pessoal te achar? O meu Facebook tá como Maximiliano Chami, Chami. Ou também tem o perfil da Plataforma Rex, R-E-C-S. Isso aí. Então, Maximiliano Chami ou Plataforma Rex. Tá aí, então, tá aí, o contato então do querido Max. Isso! E relembrando as nossas redes sociais também do programa, a gente pode disponibilizar aí a página do Max, depois a nossa página também. É o facebook.com/santademo, twitter.com/stademo, e o nosso e-mail, se você quiser mandar aí material, release da sua banda e tudo mais, e colaborar com a gente, quiser tocar aqui no nosso programa, santademo800am@gmail.com. Eu acho que a gente pode comentar a trilha, né, que o Max trouxe, também, que a gente não comentou. Pra quem é familiarizado com esse guitarrista foda, que é o Justin Broderick, que a gente tá ouvindo o primeiro disco da Godflesh, que é o Street Cleaner. Sim, e o mais interessante... Ele chegou a participar da primeira formação, eu acho que gravou a primeira demo do Napalm Death. Isso, e ele tem isso. Outros projetos, como Jesus, como... Ele já fez remix do Isis também. Pantera, ele fez remix do Pantera. O Justin é um cara à parte, pra mim é um gênio. E tem outros projetos que eu não vou lembrar o nome da agora. Pain Sketcher também, que é uma, tipo uma releitura do Jesus, acho que você entendeu. Não, ele é um personagem incrível. E o baixista também gravou o primeiro lado, o lado A do primeiro Napalm Death, o From Slavement to Obliteration. Sim. Ele gravou um lado e saiu. E o Justin participou da demo. Então é tudo a grande árvore. Na Palm Def daria um programa a falar sobre carcas e... Bom, enfim. Bom, então, primeiro acho que a gente vai falar as músicas que vão tocar, que o Maximiliano nos trouxe, e depois a gente vai comentar sobre... Especificamente a Babyliss que vai... Isso, vai dar um plus aqui na Babyliss que colocou no nosso logo da plataforma em um release físico aqui. Então a gente vai... Inclusive vamos sortear um disco, né? Em breve, assim, vamos sortear. Em breve, mais ou menos agora. A gente amigo rádio ouvinte, fique atento que sortearemos. Eu acho que primeiro a gente toca som, né? Depois a gente lança o sorteio aí pra... Vamos tacar ali pau no som. Então vamos, quer chamar aí? Pode ser, então. Pra esse primeiro bloco, então... A gente vai ouvir a música da Babyliss, que é Henry Miller Foi Mendigo. Depois a gente vai ouvir o violonista foda, até mandar um abraço pra ele, e o Jorge Christian, baiano lá de grande Salvador, com sua música Electric Ramblings. Depois, a terceira música que a gente vai tocar é Dancing Hillis Pig, com a música Three Little Pigs from Nilans. Depois a outra música que a gente vai tocar é da banda Bliss Out, com a sua música homônima, Bliss Out. Logo depois a gente vai tocar Atrus Overstate com a Worn Out, da versão do cassete. E também depois a gente vai tocar Sacrum com a Del Tree. Então, pode tocar aí, Molina. Não é a primeira, nem segunda, nem terceira vez que você se acha no direito de me condenar. Vejo que é difícil você compreender, perceber ou tentar se pôr no meu lugar. Não é a maneira e nem que fosse iria ajudar. Pode ser besteira e se pudesse já daria para começar. Deixa estar, já cansei de tudo beabá. Já que coloquei essa questão em pauta, na falta de um assunto melhor. Vez em quando um sentimento me arrebata, me assalta e leva até meu paletó. De fato isso não interessa em nada, seu outdoor. Se me de choque descalçada, não toque no assunto de risada. Anote num papel 4x3, de 0 a 10, a sua nota com uma breve tradução para o francês. Eis que não tereis. Vindo a média compensada de sua pequenez. Eu estive lá, eu vi, vou repetir. Eu estive lá, estive perto de já não estar aqui. Estive em voga no seu tititi. coração. Na falta de paz temos pão, temos teto. Fiz o que era certo, fiz o coração um objeto. Decorando a cena pra combinar com as paredes da novela. Caso surja alguma chance de saída, me avise, pode me acordar no meio daquela avenida. Enquanto isso brotam pés de vitamina, aromatizando a saia das meninas. Cada qual inventa a própria Palestina. Convida seu vizinho pra entrar pra um chá. Peça a Deus ou ao ratinho pra te ajudar. Um jaguar, um afresco de Delacroa. Mas o que importa mesmo é ter saúde e sorte. Uma piada nova todo dia no meu celular. Esse que tá aqui que cê vê que hoje pouco ri, que se cansou da bebedeira, que sumir, de repente desaparecer, atinando fogo na própria bandeira pra se aquecer. Esse mesmo ranzinza covarde, tentando dessas cinzas construir cidade, enquanto o crino que acredita nunca é tarde. Alô, alô, imbecis, tem um pingo de verdade nos is. E de verdade, quem não é? Morou sujo em todos nós, onde nascer é feroz e existir é maré. Crise no paradiso, no paradise, catarse, guerra dos chips, das polaroides. Pela fresta espia o Dr. Freud sem entender os novos casos de PND. Eu, como domínio branco alfabetizado, não posso me queixar, apesar de te lacerado por inteiro, sem exagero. Também não ajuda o sol de Salvador. Falha no sinal, bato com a cabeça contra a porta, esqueçando pra esmarrar o obediço cega. Não solto o grito, tanto faz o crime, deixa tudo de pronto, eu admito. Entrego o ouro, delivery já embalado pra presente. Preso a armadilha, sigo a cartilha do homem carente. Esquadro, escopa de dente, cartilha que não aceita jabá. Nela o que existe se concentra, febre de 40 em dia de Emanjá. Páprica sobre os óvulos da mãe mandrágora. Poupa prisma, o povo é o marido da pólvora. Nada errado com o pavão e a virtude está no meio. Thank you. Quanta sujeira na igreja, até entre aqueles da classe sacerdotal, que deveriam se entregar totalmente a ele. Quanto orgulho, quanta arrogância. anos. Após 25 anos, como você já Estamos então aqui com o Santa Demo, aqui pelos 800 AM. Estamos aqui com a, para quem está ligando o rádio agora, com a participação do querido Maximiliano Chami. Oi. Falando um pouco aí sobre o trabalho dele na plataforma Records. E a gente acabou de ouvir então aí. Quer chamar os sons, Léo? Pode ser, conhece? Eu vou me redimir aqui. Desculpa por ter trocado as bolas. A banda é Deltry e não Sacro. A gente ouviu o Sacrum com a Deltry. Antes a gente ouviu a Atrus Overstate com a Worn Out Tape Version. Antes a gente ouviu a Bliss Out com a música homônima, Bliss Out. Antes a gente ouviu o Dancing Hill Headless Pig com Three Little Pigs from Nilius. Antes a gente ouviu o George Christian com Electric Ramblings e a primeira música que a gente ouviu foi da Baby Lixo, com o Harry Miller, foi Mendigo. Altamente aclamada pelo Molina. Que... Muito boa, muito boa. E essa Blissed Out também eu gostei bastante. Sim, e um detalhe, a Blissed Out é norte-americana, é de um rapaz de... um projeto solo de um rapaz de Massachusetts. E é um trabalho muito bom, né? Um trabalho eletrônico, ambient, e que saque vem um, que ele mande mais material, porque assim, eu rapidamente vou falar, eu passo noites conversando em inglês ou em espanhol via Facebook, via chat ali, e conversando com pessoas, tentando fechar acordos, o pessoal mostra música, faz aquilo, você faz amizades, fala era com gente. Era isso que eu ia te perguntar, fãs, mas adiante assim, sabe, eu tipo, isso, tá, isso, e não, que assim, línguas ó, tu... Tem uma rede, não, usa-se inglês, mesmo o pessoal de língua hispânica, quando não quer... E o meu inglês e o meu espanhol não são grandes coisas, mas não, são bastante razoáveis. Eles, eu não consigo falar bem com todo mundo. E às vezes eu sou contactado por pessoas, fui contactado por um cazaque até. Só que ele nossa, parou, né? Por cara. Um cara do Cazaquistão. Né? Nós, como eu falei, nós temos um guatemalteco no selo. Faz um ruído muito intenso, não vou me recordar até a falha, se a gente abrir a página, depois eu posso citar o nome do projeto, que são tantas informações que a gente acaba perdido. Mas assim, falando sobre a Baby Lixo, que a gente ouviu o tema... Eu acho que eu não quero te interromper, mas não, a gente não, precisa fazer um intervalinho agora e daqui a pouco a gente volta, então. Com certeza. Você ouve Rádio Universidade AM, ZYK 292, operando na frequência de 800 kHz com potência de 10 kW. Emissora pública da Universidade Federal de Santa Maria. UFSM, 14 horas e 2 minutos. Amigos da Rádio Universidade, aqui quem está falando é Ilo Paim, produtor e apresentador do programa Pelos Palcos do Rio Grande. No próximo sábado, das 17 às 19 horas, estaremos apresentando aqui nos 800 AM Pelos Palcos do Rio Grande, especial 34ª Coxilha Musical Nativista. Gilberto Soares e eu estaremos levando até os senhores o ambiente do festival através das músicas e entrevistas gravadas na 34ª Coxilha Musical Nativista. Rádio Universidade Pelos Palcos do Rio Grande, a rádio que toca cultura. Apoio cultural Lojas Becker Camobi. As aulas voltaram e você que é pai ou mãe pode e deve cobrar o ensino de qualidade para os seus filhos. É importante acompanhar o dia a dia deles, verificando se a escola está bem cuidada, se os professores estão passando lição de casa, se a biblioteca está sempre aberta e se a direção está sempre pronta para recebê-lo. Sempre que tiver dúvidas, procure a escola para conversar. Faça a sua parte. Educação de qualidade é um direito de todas as crianças e jovens do país. Todos pela educação. Soy latino-americano. Um passeio pela América Latina, entrelaçando todas as bandeiras. Nos ventos da Patagônia, do altiplano a Montevideo. Todos os sábados, 15h, a Rádio Universidade AM apresenta Raízes da América. Uma produção de Chico Sosa. Foi alumbrando caminhos, soy el sol de la mañana, sudor de pueblo y antumú, de la tierra americana. Foi alumbrando caminhos, soy el sol de la mañana. Olha, gente, tá voltando aqui com essa trilha do God Flash. Cara, eu tô adorando esse programa. Excelente, entrar, começar com God Flash. Quem tá ligando o rádio agora, assim, tipo, ei, vamos ver o que que tá rolando. Pode estar chocado, pensando, ah, será que tá fora de sintonia, tem alguma frequência? Passaram será num que túnel? O VB76 entrou no ar na Rádio Universidade sem querer? Aqueles barulhos. Alienígenas, né? Alienígenas, moço. Não sei o que, que o Max queria comentar ali. Bom, sobre eu, a Babylixo. Eu queria falar sobre, especificamente sobre a Babylixo, que, é uma, que é uma banda baiana capitaneada pelo senhor Heitor Dantas. Né? Será que ele está nos ouvindo? Um músico, espero que sim, mas ele vai ouvir. Né? E... Bom, ele é um músico veterano, acadêmico, já teve outras bandas, essa é uma empreitada que ele está fazendo junto com a plataforma, né? E interessante, o pessoal pensa, bah, mas veio da Bahia, né? Muita gente não sabe que a Bahia tem uma tradição de música acadêmica muito forte, inclusive um músico alemão já falecido, um senhor que eu tive oportunidade de ver em Porto Alegre, o Hans Joachim Kohlreuter, foi um maestro que foi professor de pessoas como Tom Zé, como Caetano Veloso, e que trabalhava com o dodecafonismo, então todas aquelas coisas que você vê no trabalho do Tom Zé e alguns outros artistas que estudaram com ele, são porque ele escolheu a Bahia. E também tem um maestro, que eu não vou garantir, não tenho certeza se ainda é vivo ou não, o suíço Walter Smetak, que também é uma pessoa renomada e que... trabalhou na Federal da Bahia, formou muita gente, então o pessoal lá pensa, quando pensa em Bahia, pensa em Ivete Sangalo, Plantão, Axé. Plantão, Walter Smetak morreu em 84, infelizmente. Infelizmente perdemos o Smetak. Duas figuras fantásticas, tem um outro que eu não vou lembrar o nome, mas esses dois são figuras importantes. Então, existe essa cena lá, a gente ouviu antes o George Christian aí, que é um outro acadêmico baiano, que também faz música muito de alta qualidade e muito estranha, misturando um blues com microtonalidade. Tá. Acho que uma vez eu conversei com ele sobre Egberto X-Monte. Isso, ele é uma pessoa muito solícita. Glenn Branca também. Glenn Branca, grande, que formou o pessoal do Sonic Youth, ali, uma orquestra de guitarras. O Paige Hamilton do Helm, muita gente passou. Mas voltando aqui, a Babylixo está com esse primeiro registro chamado Bon Appetit Sucuri, né? Que é um trabalho com uma parte gráfica muito bonita, né? E que é um disco que ele transita entre o rock, mas ele, ao mesmo tempo, ele tem todas essas influências da música eletroacústica, das polifonias. Então, você ouve e parece que é uma coisa que vai ir para o senso comum, de repente ele se transforma em algo... Então, tem elementos desconstrutivos muito fortes e é um disco de 7 temas. E a plataforma vai lançar um single, porque as músicas na internet não vão ser free para baixar. Sim. Mas nós vamos lançar um single com duas músicas. Essa que nós executamos hoje, Henry Miller Foi Mendigo Mais A Cabeça do Óbvio, para free download na plataforma. Mas o disco todo, quem quiser vai ter que baixar, vai ter que fazer todos os processos de PayPal ou entrar em contato com ele, que pode ser através da minha pessoa, né? Ou que eu passe o endereço dele e tudo. Então é isso, a Babylixo é uma banda baiana que faz um trabalho excelente, calcado no rock, mas também na música não usual, né? De origem acadêmica e com todas essas influências. É um trabalho bastante plural, de altíssima qualidade. E nós estamos divulgando a nossa parceria. E se a gente puder falar, não sei se eu estou falando muito sobre o evento que vai acontecer, ou eu a gente fala, a gente na pode sequência. Pode falar isso, final, isso, né? Isso. Daí tu chama o pessoal. Claro, lá, claro. E tudo mais. Mas então, quem quiser adquirir é com ele e contigo. Nós podemos ver aqui se depois tem o. Mas o mais fácil seria, isso foi uma gafe minha, mas quem quiser adquirir, só entrar em contato comigo, que eu passo todos os links, passo tudo, o disco tem inteiro para baixar, e tem um formato físico também, né? O CD com uma arte gráfica de ótima qualidade. Uhum. Vê só, né? Nem só de música clássica vive academia, nem só de axé vive a Bahia. Poetou, excelente. Só. Então espero aí que o pessoal esteja gostando, eu tô achando muito interessante, foi no Santas Demo mais diferentes que a gente já fez até hoje, né? E o que é muito bom, porque é o que a gente se propõe a fazer aqui, né? A gente pega esse espaço aqui da Rádio Universidade e de gente daqui, conhecer aqui de Santa Maria, coisas e tocar que tem... coisas que não tem espaço em outros lugares. Que nem o prefeito nem deixa a gente ter espaço, né? Mas a gente não vai se prender a isso, porque senão a gente vai ficar só lamentando. Que a gente tem aqui, a gente tem o Xami aqui em Santa Maria, já tem cultura o suficiente pra gente debater. Temos aqui. Temos que aproveitar esses espaços aí, né? Então assim, ó, que penetremos por essas frestas e que a luz se propague. Com certeza. Eu acho que então a gente pode chamar o nosso pacto, aí depois a gente volta com o Max, uhum, e tocando mais som e comentando mais coisa, né? Então toca lá a vinheta do pacto, Molina. Ele deve estar conversando lá, não tá nem me ouvindo. Molina. Pacto. Se você quer conhecer um pouco mais do que apenas ouviu... Venha para o Pacto da Semana. Então, minha gente, nosso pacto de hoje foi feito por mim, sugerido por mim, e foi de um filme que eu vi na quinta-feira. Então, explicando aí pro Max, o pacto é um quadro do nosso programa que a gente linka com alguma coisa que a gente achou interessante e que tem a ver com música. E também, às vezes, a gente tem o Mão Direita também, que os ouvintes ou qualquer outra pessoa pode indicar pra gente gravar e mandar dicas de sons. Então, ou quando também, tiver, sinta-se convidado também para opinar e dar a sua mão direita sempre que achar pertinente. Eu tenho uma dica para hoje que, se tiver tempo, aí eu falo bem simples e bem legal. Mas se sobrar tempo. Uhum, aqui, uhum. Vocês, beleza, eu sou então, um mero... Então, se mas vai sobrar tempo. Espero, eu espero também, mas aqui a gente vai tendo tanto papo e tanta coisa interessante para falar. Tá tão, né, bom que e a gente tempo nem voa. Vai passar. Uhum. Então, nosso pacto de hoje foi com um filme que eu vi quando os amigos aí iam pra balada, eu prefiro ficar vendo um filminho em casa. Que é o We Are the Best, que é o filme aí sueco, dirigido pelo Lucas Moodysson. Então, ele já é meio clássicozinho, assim, esse diretor, o Lucas Mordson. Não sei se você já viu alguma coisa dele, Léo ou Max. Mas não, esse foi o primeiro. Sim. O primeiro. Até, inclusive, muito famoso dele é o Lilia Forever, né? Acho que é o mais. Ah, agora pelo menos agora ficou mais. Agora clareou um pouquinho, né? Eu ainda não vi, mas diz que é um filme muito bom também. Então, é um filme, assim, bem leve, assim. Inocente, mas que ele faz uma ode à amizade, mas não daquele jeito piegas, assim, né? Uhum. Que fica, assim, às vezes até meio cafona, de mau gosto, assim. Até porque o mau gosto acho que é um conceito muito pessoal, então eu não vou usar essa palavra. Que é uma história, então, da Bubu, que é interpretada pela Mira Barkmar, e a Clara, interpretada pela Mira Grostin. Elas têm 12 anos... e são bastante amigas, e elas são fãs de punk, só que elas se sentem, assim, desde sempre deslocadas na escola, aquela questão da autoestima, de não se achar bonita, dos outros apontarem na sua cara e dizer que você é feia. Losers. Loser, né? Aquela coisa toda. Ó, oh, que amor, cara. Que amor isso. É. E um dia, então, elas resolvem, mesmo sem ter conhecimento nenhum, que elas botaram na cabeça que elas vão ter uma banda, e elas estão vivendo ali aquela coisa dos anos 80, ali, ah, o punk morreu, ele não está mais na moda, não está mais em voga, e elas afirmam que não, o punk não morreu, a gente vai montar uma banda, a gente vai ter uma banda, e aí elas convidam uma colega de classe delas que toca muito bem violão. Mas é uma menina de família, cristã, super cristã e tudo mais. Só que elas queriam agregar algum... valor. Alguém que tinha... Valor musical, olha como isso é perigoso. Valor musical. E na banda delas, né? Alguém que soubesse tocar alguma coisa. E daí elas começam a trocar essa ideia. Não, mas você é cristã, não, porque o punk, elas começam a trocar ideia ali. Então é bem engraçadinho, bem leve ali, as guriazinhas de 12 anos ali, né? Montando uma banda que a gente geralmente espera que, sei lá, vai ser uma banda de garotos, assim, tudo mais. Então, esse filme foi inspirado numa HQ que foi escrito e de autoria da Coco Modson, que é a mulher aí do cara, e ele resolveu filmar. Então é bem interessante, assim, um filme bem leve, bem legal, assim, e que ele tem algumas cenas, assim, que até são bem despretensiosas, parece que a câmera só tá ali, assim, e as coisas estão acontecendo, assim, não tem muito uma... Tipo o Dogma, né, que é o pessoal que fazia sem iluminação nenhum. Não chega a ser um... Da onde saiu Lars von Trier. Isso, Harmony Korine deu uma viajada ali também. Os Idiotas, grande filme, só vou falar isso. É, depois a gente pode dar mais dicas aí, conversar mais. Dogville. Sobre. Eu acho que não. É, exato. Mas não chega a ser um. É Dogma, uhum, né? Que fala? Dogma, se não me engano, é Dogma 95. É. Mas eu posso estar enganado quanto ao ano, mas é esse esquema de no make-up, filmagens cruas. Assim, você filmar com o que tem ali naquele espaço, tá ali, né? Ali, não colocar nada cenográfico. E Os Idiotas é o filme que eu recomendo sempre. É um filme extremo. Achei bonita a capa que tava mostrando. E aí, então, eu peguei alguns sons das trilhas, né? E é interessante que ele, tipo, não, ele não se propõe a discutir som punk, assim, no filme. Mas a mostrar a história das meninas mesmo. E, embora tenha alguma coisa do Dead Kennedys na roupa delas, assim, e tudo mais, no filme toca bandas que eles ouvem lá na Suécia, né? Então é óbvio que eu vou pecar muito na pronúncia, porque você lê uma coisa em sueco, mas você fala de completo. Completamente diferente. Mas tem uma cena, né, fortíssima lá, sempre foi um país de... Tem, né? Coisas muito boas lá, boas, né? No hardcore, especialmente. No hardcore, é. Não tanto no punk. Escandinavo, né? E tudo mais. Então a gente vai ouvir a Kut Skjut. Skjut. Skjut, olha o só. O G é som de... Isso eu aprendi com o Santa Demo na Copa, porque a gente fazia da Sérvia. Viu? E aquelas letrinhas também que tem umas argolinhas em cima também, né? Dá toda uma mudança na pronúncia. Tem que no alemão tem que colocar um, por exemplo, Monique, que é... não, a Gisele, que chamam de Gisele Bündchen. Gisele Bündchen. Tem que fazer todo Tem que colocar quase que uma outra letra. Depois, essa é a função dos pontinhos uhum. em cima. Eu sempre lembro lá do Molina falando de uma marca de microfones lá. Acho que era de microfones, que a letrinha era com a argolinha aquela em cima, que no final das contas era a Rodia. E o pessoal falava de um jeito completamente diferente. Aí quando eles descobriram, né? Nossa, mas olha o jeito que a gente falava. Não tinha nada a ver com o que o nome realmente era. É que nem aquelas descobertas de que tu vê que o logo do Carrefour é um C. É, quase isso. Mas pra mim até foi mais subliminar, além. Assim. Semântica subliminar aqui o papo. E daí depois da... A Kut, como é que é mesmo? Skiyut. Skiyut. A gente foi ouvir a Ebba Grön com Schweden, acho que é assim que fala. Uma banda, né, que a menininha, ela cita lá no... Que eu não vou saber falar as letras sueco, que é o KSMB com Sex No Toi, uhum. coisa assim. E o Stav... Aqui tá cheio de argolinha no ar, não vou saber falar não também. Sei, não com, sei falar. E com a música Stupid. Então toca lá, Molina, os sons do Pacto. We'll be right back.

Conversando, batendo papo, que a gente é gente também. Claro. A gente é gente. A gente tava conversando aí sobre uns outros projetos que o Max teve aí, que a galera meio despilhou de tocar. E voltamos. Então, vocês ouviram aí o nosso pacto, né? Com as músicas aí do We Are The Best. Fica aí a dica pra quem quiser assistir um filminho. Outro filminho que tava de dica aqui, que a gente tava conversando com o Max, é o Metalhead, né? Filme islandês. Grande filme, eu não vou lembrar o nome do diretor agora, mas é um drama psicológico. Já vemos aqui. Fantástico. E o pano de fundo é o black metal, então não vou falar muito, mas pesquisem. Metalhead, um filme islandês. Ragnar Bragason é o nome do diretor. Tem no YouTube legendado, pra quem tem preguiça de catar as coisas. Exatamente, olha, muito bom. Eu não vi, mas eu vou ver, me interessei bastante. Eu só tinha visto o cartaz, que eu já achava lindo, cara, né? Eu vou dar uma olhada. Pra dizer que a Islândia não só sobrevive da Björk, né? Ah, pois é, que é a principal referência, né? A Björk é... Ah, embora eu goste dela. Ah, eu adoro. Björk, pra mim, isso eu preciso falar agora, que vai aparecer... Tu postou aquele mashup do Milton Nascimento com a Björk. Não, e eu acompanho ela desde a banda que ela tinha antes. Desde o Sugar Cube. Sugar Cubes. Esperei vir o lançamento, coisa e tal. E acho que ela é um talento raríssimo. Acho que e ela traz muito da música experimental pra música mais, digamos... abre aspas, pop, tem elementos de barulhinhos, mas não vou me prolongar. Então só vou dizer que eu adoro Björk. Eu acho que tu podia falar, né, e chamar o pessoal terça, ver o que é a sua função isso, que vai isso. Rolar. Então, seguinte, no Boteco do Rosário, todas as terças-feiras ocorre um evento chamado Terça Poética, onde a entrada é livre e o microfone também. Você pode chegar lá com os seus poemas, falar, palco aberto. Só que nós vamos fazer um evento chamado Eco no Plural, onde a gente vai manter a terça poética, fazer uma audição comentada da Baby Lixo. Vamos tentar fazer uma inserção virtual do Heitor da banda via data show lá para ele falar alguma coisa sobre a produção do disco. Vamos ouvir o disco. Vai ter a Terça Poética. Deixa eu ver o que mais sempre falo. Ah, e eu também vou comentar sobre net labels, né? Que a gente tava falando bem, que eu vou frisar, perdão aqui, vender o peixe. Não, mas o espaço é teu, plataformarecords.blogspot.com.br. Então eu vou explicar como que sem nenhum centavo, eu não investi nenhum centavo, eu consegui tudo isso através da minha mente. Eu fui fazendo contatos aqui, e já tenho muitos estrangeiros interessados. Isso por uma rede que a internet dá essa possibilidade, né? Então, falarei sobre esses temas, convido todos a irem, não levem poemas, falem, participem, mas estão todos convidados no Boteco dia 26, terça. Todas as terças tem, mas a do dia 26 será o evento Eco no Plural. Muito massa, então, aí a iniciativa. Então, compareçam, né? Vão lá conhecer quem se interessou, quem gostou aí dos sons do programa, quem gostou da Babyliss, sobretudo, né? Eu achei muito legal. É uma banda fantástica aí. Estamos trazendo não só de Axé, Vive a Bahia, é. Viu? E vai ter o CD lá pra vender, né? Como é que vai não, ser? O CD eu vou estar recebendo um lote novo aí, aí vai vender, e em breve nós vamos ter esse single com duas músicas na plataforma para você baixar gratuitamente, né? Porque o disco todo você vai precisar pagar para baixar todos os temas, mas a gente vai fazer um single da música Harry Miller, Foi Mendigo, e vamos estar disponibilizando gratuitamente em breve. Uhum. Muito massa. Então, tem mais sons aí que o Max trouxe pra gente. E acho que a gente pode tocar agora e comentar depois e seguir conversando, né? Sim, sim. Então, não sei se vamos poder tocar todos, porque agora já são 2h43. Claro, também, não, sim. Mas a gente vê o que se não dá pra, que é possível tocar aqui. Não, o Molina tava falando sobre o garagem, mas daí, já que a gente já tá nessa linha, né, eu acho melhor a gente continuar. Não, continuar com esses sons aí e continuar conversando com o Max, que tá tão legal. Pode. Mas daí a gente vai tocar então três sons, então, que o Max trouxe. Tá, eu vou dar uma olhada aqui que a gente pode abrir. Vamos ouvir, então... Que o Molina está atento lá. Um artista, um Molina, fique atento aí, please. Sei, confio que este homem é um homem de confiança. Vamos ouvir a faixa do artista alemão, do integrante da plataforma, tudo que está tocando aqui é da plataforma. O projeto se chama Dr. Suicide M e a música Suicide City Parte 1. Sim. E depois podemos colocar Gelatina Futurista. Ah, eu tava torcendo que tu escolhesse essa, que eu gostei. Esse é o primeiro registro da plataforma. Isso, é o registro número 001 com a música Hospício Zureta. Roda lá, meu velho. Vamos ouvir, né? Com o Santa Demo 800 AM, para quem tá chegando agora no final do nosso programa, a gente tá tendo aí uma conversa super bacana com o Max Chami, que veio falar aí sobre o trabalho dele na plataforma Records, e a gente acabou de ouvir aí então a Gelatina Futurista com Hospício Zureta e o Dr. Suicide M com Suicide City. Então é isso aí, não sei se quer comentar essas duas bandas. Sim, aí. Sim, o Dr. Suicide M é um projeto alemão de Colônia, é um rapaz só que faz um que poderia se chamar de um ambient noise, que não é aquele noise extremo, ele trabalha mais com texturas, né, rugosidades, timbres. E o Hospício Zureta eu classificaria como uma música experimental baseada em IDM. IDM, dizendo, que significa Intelligent Dance Music. Esse eu adoro, Dance sério. Music, que tem coisas muito boas, como o FX Stream, Altecture. Eu ia falar em Mouse agora, tem uma que é Mouse, mas eu ia falar Mars Volta, mas não é Mars Volta. É, agora eu esqueci o nome. É que na verdade são tantas informações que às vezes Eu entro em um curto circuito, mas é um estilo da Boards of Canada. É uma banda fantástica. Tiveram um último disco em 2003, mas eles também são foda, cara. Eu achei muito bom, e eu achei bons vídeos, assim. Ótimos. Tipo, tu vai indo, assim, ótimo, né? Ótimo. Tu entra, né, naquela atmosfera, sim, assim. Sim, é aquela música que nem a gente tava falando de viajar, assim, de prestar atenção. A gente já tocou algumas coisas de IDM no Santa Demo de eletrônico. Eu não vou me lembrar agora qual, mas a gente também já se preparou aqui. Canadá, então, pode crer, eu classificaria a Gelatina como um freak IDM, né? Porque ele vai, é um pouco, né? Em todas aquelas ambiências ali, pode ver que parece que... Lembrou até o Animal Collective também. Exatamente, um que é uma banda que só usa sample, todos os componentes usam sampler, só não tem nenhum... instrumento, é muito bom o Animal Collective também, é de extrema relevância. Tô me sentindo no recreio até. Bom, então a gente, eu só Gostaria de falar que quem quiser me adicionar e conhecer o meu trabalho pessoal, que é o meu projeto, que se chama Antoine Trauma, só entrar em contato comigo na plataforma. Tenho discos, tenho uma fanpage no Facebook também. Já é um trabalho que eu venho desde 1998, depois que a banda de industrial punk que eu tinha aqui, chamada GDE, terminou. Eu comecei com esse projeto e tô aí até hoje, né? É o que eu digo, quem passa dos 30 e segue na loucura... Nunca mais abandona, não para, né? Não para. A GDE era foda, a gente já tocou aqui. A gente já tocou e... Se eu não me engano, eu ainda tenho as demos. Sim, as demos são raras, nem eu tenho. Mas tem. Nem eu tenho. Não, é porque pelo correio, vocês sabem que eu e o meu amigo Lincoln divulgamos por carta quase 2.000 fitas. Caramba. Pro Brasil inteiro e pra fora, que beleza, que por carta, beleza. Por carta, mandava a fita cassete dentro de uma cartão. Maior longe. Tráfico de cassete. Exatamente. Então, bons tempos. Que diga o Vila Verde, que não está nos ouvindo, faz parte dessa... mas que adora uma fita cassete, eu também gosto. Gosto, gosto muito. Inclusive, a última vez que eu vi um show da banda dele lá, ele perguntou muito por ti. Sim, é a Ornitorrincos, né? Vila Verde, oriundo de Santo Antônio da Patrulha, que tem uma banda genial, que eu vou até destacar rapidamente, que misturava música gaúcha, bem gaudéria, assim. Já tocamos aqui também. Um grindcore, que era a Facão 3 Listras. Listras ou Listras? Né? Que tinha uma sanfona puxando ali. Aquilo era genial. Sim, é uma grande banda. Hoje ele tá com a Ornitorrincos, que é uma vibe bem Black Flag, assim, né? Então, hardcore 80. Mas é uma ótima banda. Eu gosto muito do jeito. Ele tem uma irreverência nas letras, assim, sim, que eu acho bem bacana. Sim, e uma postura de palco muito peculiar. Bem Vila Verde mesmo. Até porque não dá pra se notar uma. Não avacalhando assim, mas não precisa seriedade pra falar Ornitorrincos, né? Já tem uma coisa engraçada. Já tem. O próprio bichinho, né? A proposta é esse, né? Eu acho que ele é, não sei se ele é ovíparo, vivíparo, tem uma questão. Ah, eu não sei. Eu acho que ele é ovíparo e tem bico, tem uma questão. Ele tem bico, ele tem veneno, ele é um pato, ele... É? Cara, é lindo. Ele é tudo, ele é um ornitorrinco. A Ornitorrincos até, inclusive, vai tocar com a banda Belgrado, lá de uma banda espanhola, né? Isso. Não, post-punk. Porto Alegre tá post-punk. Trazendo coisas bastante interessantes. Tem um selo lá de free jazz e música não usual, também chamado Mansarda. E outras iniciativas lá, então tem uma cena de música experimental, eu toquei lá com esse povo todo aí, mas... Como é que tu falou free jazz? Free jazz. É assim, ó, o free jazz você pode fazer até noise, dentro dessa música, digamos assim, que seja o conceito, talvez free jazz seja uma coisa meio atada, mas a música livre, a música livre, free improvisation, improviso livre, você chega lá no palco e faz uma improvisação, muitas vezes sem ensaio, músicos que já se conhecem vão lá e fazem, aí alguns mais voltados ao jazz, com sopro, com trompete, misturado com computadores e assim vai. Assim anda a carruagem. Mas então tá, a gente quer gratidão imensa aí por tê-lo aqui conosco. Prazer a gente é meu. Vai ficando por aqui. A gente convidou na quinta. Sim, e aí ele já tocou de cara. Acho muito legal isso. E sinta-se sempre à vontade para voltar quando quiser. A gente com certeza vai te chamar mais vezes. Muito obrigado. Voltarei com o maior prazer aqui com assuntos que não faltarão, né? Porque aqui eu tava vendo que o Leonardo, vou dizer aqui, o rapaz me surpreendeu com o conhecimento dele sobre assim, sobre eu fico sem graça. Não usual. Eu vou ter que elogiar ele aqui no ar, porque a Andressa já é amiga de velha data. Então, eu sou só agradecimentos e sorrisos. Foi muito bom. Coisa boa, que bom que tu gostou, a gente também gostou muito, a gente tá muito feliz com esse programa e com certeza a gente vai te chamar mais vezes. Chamem que o tio Max vem. Coisa boa, então, muito obrigado, Max, um beijo pra todos os ouvintes aí. Só antes também queria mandar um beijo pra mim aqui, excelentíssima Laísa, que está agora em Mendoza. Ah, beijo, Laísa, já estamos com saudades. Não a conheço, mas também emendo. Isso, olha aí, ó, beijo. Agradeço a todos os amigos Rádio Ouvintes. Isso aí, muito obrigado então e até semana que vem. Oitocentos AM. Encontrei minhas fitas demo na gaveta e agora eu vou colocar para tocar. É o Santa Demo na Rádio Universidade.